Viajei de São Paulo a Rio Grande do Sul, levando o evangelho em forma de louvor, na grande campanha lá em Porto Alegre e em outras cidades do interior. Fui pra Alvorada depois de alguns dias, seguindo depois para Viamão. Também visitei a cidade de Tapes, continuando assim a gloriosa missão. Estive louvando a Deus em Guaíba e lá no Arroio também visitei. Depois em Esteio e Novo Hamburgo, sentindo a graça de Deus me alegrei. Estive também em Cachoeira do Sul, depois Montenegro e Encruzilhada. Cantei em Rio Pardo e Camapuã, levando o santo evangelho cantado. Cantei em Barretos, cantei em Canoas, lá em Sapucaia do Sul também. Depois Cachoeirinha e Barra do Ribeiro, as santas igrejas de Deus visitei. A todos gaúchos, servos do Senhor, quero externar a minha gratidão por terem recebido um humilde paulista e pelo sincero amor cristão. Agradecer aos amados pastores, a grande equipe que me propagou, ao pastor Marino e todas as igrejas, ao pastor Volni que me hospedou. Quero agradecer às irmãs cozinheiras pelo churrasco e o chimarrão. Que o Senhor bendito os encha de graça e aqui deixo o meu aperto de mão.